Senhor. Atrás vem Faraó e em nossa frente o mar está. Então Moisés ouviu a voz de Deus ali falar: com o que tens nas mãos é hoje, toca agora neste mar. Preciso dar um jeito em minha vida, que está cheia de questões mal resolvidas. A incerteza tomou conta. É, e agora? Eu não sei o que fazer daqui pra frente. Eu preciso te sentir a qualquer preço. Oh, Senhor, tu falas que eu te obedeço. Tua ausência é pior do que a morte, mas contigo é na fraqueza que sou forte. São 25 anos de muitas vitórias, de muitas conquistas.